Padrão, azul 4032. Livre pouso na 104032. Negativo, temos um Airbus ainda que não livrou, ok? Aguarde liberação para o pouso. Ah, é verdade, positivo. Confirme o vento apenas, senhor? 120 graus, 10 nós. Aguarde autorização, 4032. O Oxenemia 314, solo os 32, agora com o solo, 119. 129, Oxenemia 314. O azul 4032, livre o pouso, na 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, 4032. 314, reporte antes da direita. Confere. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vou morar antes da Juliette, 6314. Saulo, Golan 785. Firme. Golan 785, seu pro Galeão 360. Do Embraer da Azul, após agilize as manobras, alinhar e manter na 10. Gente, após o pouso do Azul, ali mantém no 0, gol 649. Controle 119.8, transponda 5454, gol 9785. 360 Galeão, Dael Leda Bidev, conforme o plano, a polícia 50198, controle 5454, transponda. Direita após a decolagem da Euleda Bidev, chame pronto, 9785. Vou chamar a pronto, 785. Azul 4032, no solo aos 33, libera a direita, 1219, ao livrar. Direita 1219, azul 4032. Solo azul 4032, livrou, muito bom dia. 4032, reporte antes da Juliette. Chama antes da Juliette, azul 4032. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Charles Fox, Juliette. Xenemia 314, para ingresso na Juliette. Xenemia 314, Juliette, portão 5. Portão? Portão 5. Ingresso. Torre, boa tarde, é o Papa Romeu, Charles Fox, para Juliette. Controle, poderia confirmar a frequência da torre, o Charlie Fox Trot Juliette? 118.95. 295, grato. Torre, boa tarde, é o Papa Romeu, Charlie Fox Trot Juliette. Voo no 649, decolado aos 34, controle agora 198. 198, 649, voa. O Charlie Fox Juliette, boa tarde, ajuste é padrão. Está livre o pouso na 10, o vento 130 graus, 10 nós. Autoriza da presente uma base pela direita da pista 17? O senhor tem condições de fazer ela curta? Afirmativo, senhor. Ok, plano cancelado aos 35, autorizado base curta pela sua direita. Aguarde liberação para pousar na 17. Informa o tráfego que o precede, é um banho da Golf. Aguarde autorização de pouso. Vai cortar a aproximação aguardando. Charlie Fox Trotinho. Salvador, gol 1396. Gol no 396, continue na aproximação, reporte passando externo, aguarde autorização para o pouso. O ajuste é padrão. Sim, ajuste padrão, chama passando externo, no 396, aguarde. O Charlie Fox Juliette, avistado, livre o pouso na 17. O vento no 120 graus, 10 nós. Livre o pouso, Charlie Fox para ti. Cruz, Feira de Santana, Serra Delta Juliette Oscar, após? E primeiro, tá pronto cópia? O Romeu Potanto? Pesado, sobrevoo Salvador-Salvador, 3.500 pés, inicialmente sai 1.000 pés, corredor Axé, aguardando a ascensão no controle, decolagem da 197, curva direita, ingressando no corredor Axé, 19.8 e o transponder 0127, o Romeu para matar. 0 vento é de proa, 10 nós. De pouco, está 10 na 396. Afirmo, Charlie Fox Juliette, seu sol aos 37 está autorizado, 180 e prossiga para o pátio. Vai prosseguir para a bata ou para o pátio 4? Para a bata. Ok, na última à esquerda, ok? Está livre até a bata, boa tarde. Muito boa tarde, graças. Papatango Romeu, Papatango, boa tarde, está livre acionar e chame táxi. Nove e meia, solo aos 40, liberando a direita com o solo, 1219. Liberando 219 ao solo, na 396. No 396, livrou? No 396, reposte antes da Juliette. Não, antes da Juliette, no 396. Romeu está passando, acionado, pronto para frente. O meu Papatango, livre o táxi, chame no ponto de espera da 17. Livre o táxi, chame no ponto de espera da 17, meu Papatango. Controle Salvador, muito boa tarde, é o passageiro 2231, formação Sierra. 2231, boa tarde, identifique e desça para o 050 na chegada a Mari. Você vai, tá? Afirmativo. Muito obrigado. Desce o tapa. Alô, gol na 396, próxima Juliette. No 396, prossegue para o portão 3. Dia Juliette para 03, no 396. Controle Salvador, passando o senhor Juliette. O senhor Juliette mantém o ano 1500 pés, reporte na rotatória com o PLB. Está com 07, reporte na rotatória com o senhor Juliette. Ponto de espera pronto. 3, 2, 7. Tá livre a linha de decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre alinhamento e decolagem 3, 2, 7. Autoriza a projeta da rotatória sobre o serviço, né? Ativo, Oxiné 6327, decolado aos 45, controle agora 19-8. Controle 19-8, boa tarde, 6327. Li Salvador, boa tarde, Oxiné 6327. 6327, suba ao 240, estador vigilante e a saída da El. Subindo ao 240 da El, 6327. Passarinho do 2231, reduza para 210 nós. 210 nós, 2231. Gente, Romeu Papa Tango, está autorizado a alinhar e decolar da 107. O vento 120 graus, 1 a 12 nós. E vou ir na proa 070 até atingir a final da 17. 070 até atingir a 17. Salvador, Netuno 03. Netuno 03, identifique, vou em proa de bom e reporte descida. Ano ideal de descida. Netuno 03. Descer e mantenha 080. Livrando 110 para o 080, Netuno 03. Passarinho 2231, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. 1 no 0 no 3, 2500 pés. 2231. O Romeu Papatango decolou aos 49, no meu controle, 198. Romeu Papatango. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango, Romeu Papatango decolado, Casa Feira 1 no teste. Romeu Papatango, boa tarde. Mantenha o corredor axé, 1000 pés depois falou da barra. Autorizado, chame táxi, o 406. Alô, táxi 85, puxa, tomamento, 06. Autorizado, não está descendo, chame táxi. Chama táxi, 785. Visual com a carteira no 7, vista linda direto. Confirme para o Salvador. Visual com a carteira no 7, vista linda direto. Ciente, mantenha a proa da rotatória devido ao tráfego em aproximação e aguarde transferência. Mantenha a proa da rotatória. Me torne logo em 1-1-8, decimal 95, Juliette. 3-2-5, Juliette. O passageiro está autorizado a interceptar? Para 2000 pés, autorizado a interceptar o ELS e reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 2-2-3-1. em Salvador, boa tarde, Altan 3192. Informação, Guilherme. 3192, boa tarde, identifique, desça 050, chegada Mari. Guilherme, descendo para o 050, chegada Mari, para 3192. Interceptar, passarelo 2231 com a pista vista. Sami Turni 118, decimal 95, passarelo 2231. Amigão, muito obrigado, um ótimo trabalho e até amanhã, se Deus quiser. Ele vai querer. Final da 17, o Vitorinho de Juliette. Camarada, terceira milha, final da 7, Vitorinho de Juliette. Diga. Sabe 5729. 2231, chame passando externo, ajuste 1013. Informe tráfego, setor norte, aproximadamente 5 milhas da 17, aguarde liberação para o pouso. Márcio Escuro, 2231. Que fique, desça ao 040, chegada bom. Identificou 040, 5729. Controle, Netuno 03. Prossiga. Atinge e mantenha o 080 pro de bom. Gente, mantenha. 03. 7 devido a um Embraer 145, está passaredo já na final da 10. 3-0 logo, Júlia. 1.500 pés, ingresso, corredor Interlagos, reporte na rotatória, qual é o POB? Passou externo, baixou, travou. 2231. Ciente, 2231, avistado. Avistado, livre pouso na 10, 120 graus, 09, nós ao vento. Tráfego no setor norte está fazendo 360 para evitar o pouso simultâneo. Não interfere na sua aproximação, permanece livre o pouso. Estou ciente do meu colega, está livre pouso. 2231. O Vitorinho de Juliette, complete o 360 pela esquerda, intercepte a final, enquadre-se como número 2 para pousar na 17. O ajuste é 1013 e fique atento a pássaros durante a aproximação. Vitorinho de Juliette, está dando como número 2, terminando o final, estou terminando 360, tira. Jean 03, prossiga. Chame no ponto de espera da 17, o Guardião 03. Oi, igual 9785, próximo ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, o 9785. Lateral ponto de espera, sim. Vitorinho de Juliette, tem condições de incrementar um pouco, aguardando a liberação para o pouso? Sim, incrementando, Juliette. Ah, livre o pouso na 17, o vento no 30 graus, 109. Livre o pouso no 7, Juliette. Gente, Guardião 03, temos um tráfego, é um TA-32, já está a 2 milhas para pouso na 17, está agilizando aí. Aguarde só um instantinho para ingresso e decolagem de imediato, ok? Previsão para decolagem de 1 minuto. Gol no 785, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 785. Controle Salvador, Netuno 03. O passarelo 2231 no solo ao 57, com solo agora 219. 219 agora, passarelo 2231, certo? Voo no 785, decolagem autorizada, down no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Tem livre decolagem, 785. O Guardião 03, observe o pouso da aeronave já na curta final, o PA-32, após alinhar e manter sobre a cabeceira, ok? Temos dois na sua frente. Ok, grátis, Netuno 03. Controle, o meu tá passando na vertical do farol da barra. Webjet 5729, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro 1-0 no 3. 2500 autorizado, 1-0, 1-3, 5729. Ele rompeu com a patão na vertical do farol da barra. Ao 58, e libere a pista aí na Quebec, faça 180, que estamos aí, o Guardião, uma aeronave da Polícia Militar, está com a missão lá em Vera Cruz, ok? Libere na Quebec e aguarde para o retorno. Para a ascensão ao 035, se desejar, retorne a frequência de controle. Decolagem da 1-7, o vento no 30 graus, 1-0 nós. Ah, eles já completaram? Gente, então após Vera Cruz, ao iniciar a ascensão, retorne a frequência de controle o meu combatão. Ah, então retornará o controle. Você pode olhar aqui, o meu combatão. 2-3-1. Livre até 1-4, passarei 2-2-3-1. Autorizado, agilizando o Vitorinho de Juliette. Boa tarde, 1785, contato radar, da sua vigilância, turbo 360, saída da El, foi pro de Libra. Da El, 360, voo 1785. Salvador, Salvador, TGL em Valença autorizado. Decola da 1-7 com curva direita, ingressando no corredor Axé, 1000 pés, controle 19-8 e o transponder é o 0131 no voo Índia Nova Iguaçu. Zona 93, reduza para 2209. 3192. É o 3192, senhor? Afirmativo, 3192, reduza para 2209. 229, 3192. Salvador, boa tarde, o 4118, para autorização. Paciente da... Tatango. Proscópio. Pronto. 360, para confins autorizado, via Upra do Luno 6, pista 1-0, curva direita, saída da El, da Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5466, o azul 4119. Autorizado, conforme 360, para confins, Upra do Luno 6, curva direita, da El, da Bridge, transponder 5416 ou 5466? 5466. 5466, o controle 1198.